Às vezes me pego perdido em meus pensamentos. Queria entender o mundo, mas eu nem me entendo. No peito o ódio, na cabeça o estresse. Canalizo tudo e prego a paz através do rap. É muita loucura, é tipo assim que rola. Mas um desconhecido, da nova escola, tentando passar uma ideia positiva. Meu povo não vê, tem mano que não considera. Ainda mandam me o quê? Um tipo assim, não dá pra entender. Tento procurar, mas não encontro o porquê. São pretos que nem eu, tirados que nem eu, julgados que nem eu, no mesmo barco que o meu. Os reais valores ficaram para trás, e o que permanece é sempre a busca de um algo a mais. Sou eficaz e tornar ineficaz. A cartada é decisiva pra não ficar pra trás. Me dá dó, me dá nojo, com a pá de interesseiro, com a pá de baba-ovo. No gueto complexo, crio no reflexo. Inveja revela e leva viagem sem nexo. E de concreto, o abstrato se torna mais constante. Vagabundo no instante, faz da cena um romance. Nunca vou crescer às custas de ninguém. Nunca vou crescer às custas do que você tem. Se o trabalho enobrece o homem, trabalho minhas ideias através do microfone. SG na fita firma, se tu acredita arrisca e tira meu nome da lista. Minhas canções são rei de calções, não alimento ilusões. Sou traficante da moeda, representante dos perdões. Então os palavrões, palavrinhas como as galinhas de batom fora de tom. Quero ouvir Marisa Monte de som. Gosto de foco, só que eu não quero ser o foco das atenções. Viagem balada e sou conhecido com balado de emoções. Amor,